Romeu 45, complete a aproximação, chame Torre, 118.95, bom pouso. Obrigado, senhor. Afi, voo 1869, após passagem do Airbus da TAM, A321, que pousa na 10, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Após alinhar e manter, voo 1869. Olimpo 08, motor. Tem contato com o receptor 208 Salvador, 280. Gente, rápido, receptor 280 Salvador, eles vão com a pista na zero. Informa, receptor 94, solo 33, livre à direita, ao livrar, solo Salvador, 121, décimo 9. 1219, gasta 3894. Pode ir receptor 2010 ou 208? Receptor 2010 e faz visual com a pistola 0, Olimpo 08. Ajuste na 03. Receptor 2010 ou 208? Autorizado a decolar, pistão no zero, vento 110 graus, 099. Autorizado a decolar, então no zero, voo 1869. Ponte espera da 10, o azul 25. Azul 2591, mantém a ponte espera. Nem na busca. Transformador, voo no 645, 4 milímetros da cabeceira, baixado no trabalho. Voo no 645, 2 Salvador, ajuste 10, 13. Continue a aproximação, aguarde autorização de pouso e palma, chuva nas vigências. Gente, no 64. Voo no 645, avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento 110 graus, 09 graus. Autorizado pouso no 64. Voo 1869, decolou aos 35, chame controle Salvador, 119, décima 8. 198, grato. Identificação, autorizado, chegada bom, se dessa via para 4 mil pés, estou tendo que no 013. Controle Salvador, eu vou no 869, passando 2 mil. 1869, contato radar, suba para o nível 360 via saída Arbor. 360 via Arbor, eu vou no 869. Visual com a pista no zero. Eu no 645, solo aos 37, livre à direita, ao livrar, solo Salvador, 121, décima nota. Tentando 219, pô. Quilo desça para 3 mil pés, estou tirando para 903, Oscar Gosquilo. Pode ser 08, aviso alta pista. Olimpo 08, complete a aproximação, chame agora a torre, 118, decimal 95, vai por. Salvador, 08, tá visual. O Olimpo 08, 2 Salvador, ajuste 1013. Pouso autorizado, pisca no zero, vento 110 graus, 14 nós. Forma chuva nas vizinhas. Sente. Primeiro pouso, 1008. Ela é 6143, reduz a velocidade para 250 nós. Avião, autorizado, Aliane manter, que estou no zero. Ali mantendo. Tempo 08, solo aos 40, liga direita, sexo autorizado via Alfa, Delta, na Delta mantém a posição. Zulu 591, autorizado decolar, pistão no zero, vento 100 graus, 15 nós. Decolagem, azul 259. Pelo controle. Acabou fazendo a pequena 3 mil graus. Acabou o fio, o localizador está fora. Consegue, tem intenção de prosseguir para a RNAV ou recebe para a radial 280 do R, Salvador? Gente, torna no localismo funcionar na radial 280 do VAR, Salvador, desça para 2 mil pés. Eu estou tirando o tornozelo no 3. Azul 2591, regular os 42, chame controle de Salvador, 119, 10.8. 198, 2591, boa. Boa. Funcionando 6201, pronto? 6201, pronto. Funcionando 6201, autorizado, alinhar e manter pista no zero. Ali mantendo zero, 6201. Azul 4206, pontos para o nome zero, está pronto. Azul 4206, mantém o ponto de espera. Sim, Azul 4206. Azul 208, 5.08. Autorizado, cruzamento. Reporte agilizando. Agilizando no táxi. O 1869, passa nível 190, chama o centro esse frequência 1260, oceano 288, boa viagem. 360-2288, grato com 1869. É 6201, informo que manterá a posição por aproximadamente mais um minuto devido à aeronave que decolou à sua frente. Assim, mantendo a posição 6201. Motor de Salvador, azul 2591, boa tarde. Eu chego no 91, boa tarde, contato radar, suco nível 1960, rua direto coral. 160, direto coral, 2591, grato. Oxalé 6201, autorizado, decolado, pistão no 0, vento 090 graus, 109. Autorizado, decolagem, 10, Oxalé 6201. Sente, fala a visão com a pistão 0, ótima fila. Viena. U4206, autorizado, Aliane, manter pistão 0. Autorizado, Aliane, mantendo na pistão 0, U4206, 06. Puxa, 6201, veículo 1146, chame controle Salvador, 119, décima 8. 19, 6201. Salvador, uma boa, Aliane, 6201, da El, cruzando 250. 6201, contato radar, sul, nível 360, via saída da El. 360 da EL, quando possível, venda com referência. Paulinho da Costa, passando, visto o céu até o cliente da Rubens. Vídeo até o céu, identificação, autorizado, chegada a Mari, desça, plano nível 050, esportivo, tona 03, vigilância radar. Paulinho até o céu. Venda com referência, 6201? Valeu, da 6201. Lenda, 6201. Posso ver o quilo visual com a pistão 0? Avisual com a pista. O quê? Avisual com a pistão, já vou quilo. Chame, complete a aproximação, chame torre 11895, bom posto. É. Papai, agora já vou quilo, passando o externo, bem fixo. Papatango, Oscar Golf, quilo. São Salvador, ajuste no 0 no 3, continua a preocupação, azar e autorização de pouso. Processo, 6143, após zero, desça para 2100. Correção. Tem intenção de fazer a RNAV, o Xenem 6143? Afirma, RNAV. Após zero, desça para 2500 pés, vou na prova do serviço 366, vai passando mesmo, ajusta o tchan, entra na 013. O Xenem 6143. Desça 2500 e vou na prova do serviço 6143. Excelente, Mike Zero, inicialmente o voo Imari, que após o TAP, quando será utilizado com a CRV 360. Contra de Salvador, boa noite, azul 4206, passa 1300 pés, UK. 4206, boa noite, acendo a identificação. Sul para o nível 350, via saída PUCA. Sobe ao 350, via saída PUCA, azul 4206. Negativo, para sequenciamento deverá voar mar e após o tempo. Fala tráfego, posição de 3 horas, 8.5 milhas, como sudoeste, usando nível 085 para nível 1960, nave AT-72. Esse é o tráfego, Xenem 62, Arona. Azul 2591 no controle? A escuta! O tráfego posição de 8 horas, 8.8 milhas, rumo sul, cruzando nível 100 para o nível 360, a nave Airbus 220. Obrigado pela informação, 2591. Renan, 6143. Completa a aproximação, chama agora a sua, 118.95, com pouso. 18.95, gravou. Salvador, muito boa tarde, 6143, o Xenem. O Xenem 6143, estou em Salvador, boa tarde, ajuste 1013, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento 080 graus, 099. Gente, sou 6143, vai reportar a visão. 62110, passa nível 170, chama agora o centro, Recife, frequência 1025, decimal 1 até 125, decimal 0, boa viagem. É, poderia comprar a primária por gentileza? 1251. 251250, 620, no bosta. Chile 6143, solo 54, livre à direita, São Salvador, 121, décimo 9. Direito 29, graças. Céu, após o TAP, desça para 2.000, tem fazer a aeronave, confirmado? Sim, sim, sim. O TAP, desça para 2.000 pés, forma de recepção na radial 280 do VOR Salvador. Olha, tá, chefe. Do 4206, passa nível 170, chame agora o centro Recife, frequência 126, decimal 85, até 125, decimal 45, boa viagem. Azul 4206, chamando agora a centro Recife, 12685, alterna 125, decimal 45, obrigado, boa noite. Que é a Golf e desça para o nível 060. 060 Golf. Tenente, faz visual com a pistola zero, vibra de olho céu. Vai, hotel. Azul 2591, controle? A 57 milhas sudoeste, negócio 1, sul, mantém nível 1960. Serviço radar terminado. Chama agora o controle ideal, se preferência 1201 no Boa Viagem. Golf Kilo autorizado, cruzamento, reporte lembrando na papá. Tem a Golf, desça para 3 mil pés, escrotinho, turno 03, mais que tem a Golf. 3 mil, ajuste padrão, está autorizado 366. Zé, presente, boa noite, serviço 366, mais que tem a Golf. Seja oficial de hotel, chame a torre 118 decimal 95 bombou. Obrigado, senhor. Papatango, Vitor, Charlie, Hotel, tô em Salvador. Tô marcando o baixar de trabalho. Papatango, Vitor, Charlie, Hotel, visual com campo? Afirmativo, senhor. Vitor, Charlie, Hotel, avistado, pouso autorizado, pista 10. Vento 090 graus, 10 nós, o ajuste 10, 13. Acesso, Charlie, Hotel. do Charlie Hotel, solo 08, livre à direita, São Salvador, 121, décima 9. Charlie Hotel, obrigado. Deixa para 2.500 pés, falta só o senhor 366. Mike, senhor Wolf. Desce para 2.500, vai reportar contra 366, Mike, senhor Wolf. Vitor, Kilo Delta, prossiga. Desce inicialmente para o 035, ajusta o time de Salvador no 063, com referências visuais, e foge do Alcon Valé. Passou 366, mais cabo. Repete a aproximação, chame torre 118 decimal 95, pouso, Mike Servo. 2895, Mike Servo, obrigado. Torre Salvador, bom dia, boa tarde, Papa Romeu, Mike Servo. Papa Romeu, Mike Serra Golf, Torre Salvador, ajuste no 0, no 3, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Continue a aproximação, aqui é o Capavista, Mike Serra Golf, pessoal, suas histórias no cancelado, consegui todo o Mike Serra Golf, ciente, informe o cancelamento do plano. Correto. Mike Serra Golf, dando instrumento modificado aos 1-3, curva à esquerda, base pela direita da 17, reporte na final. Curva pela direita, tá. Curva pela esquerda, base pela direita, 17, Max Servo, tá acertando na final da 17. São 3897 autorizado, alinhar e decolar, pistão no zero, vento 100 graus, 109. Decola da Mike Serra Golf, avistado, reporte na final da 17. Golf. Mike Serra Golf, conto autorizado, pistão no 7, vento 100 graus, 089. Repouso, Golf. São 3897, decolou ao 16, chame controle Salvador, 119, decimal 8. Controle Salvador, 19,8, boa, 3897. Gol, 1645, autorizado, alinhar e manter pistão no 0. Ali, manter no 0, 645. Zero via Sede Leal. 2-0 via saída da Elta 3897. Serra Golf, solo aos 17, autorizado o Tec Trek, reporte livrando na Romeu. Salvador, poderia coordenar pro de Mótima para o 3897? Aguardo, 3897. Uno 645, autorizado decolar, pistão no 0, vento 110 graus, 099. Decolagem 90, boa 94. referência de slash no Costa Livre, Vitor Kilo Delta. Sua identificação da presente voo estado após voo na produção de 366. Essa via para o nível 050. Estou tindo pela 03. Afirma, 5 graus. Salvador, voo no 645. Então, após a época base. Israel, depois Israel, Pumbaba, na 3295. Bruno 645, contato radar, sua para o nível 360, via saída da EL. 360, via da EL, 645. Da presente voo Pumbaba. A Pumbaba está 3897. Salvador, boa tarde, Charlie Oscar Alfa, em Salvador. Estamos no pátio da aeroespaço, da Charlie Oscar Alfa, acionamento a seu critério, reporte pronto para o táxi. 307, essa é a notificação da presente voo SAP. Ajustou o time, torno 03. Desça via para o nível 060. Ajustou o time, torno 03. Passa nível 200, chama o centro Recife, frequência 125, decimal 10, até 126, decimal 0. Boa viagem. Boa 645, passa nível 150, chama o centro Recife, frequência 1251, até 126, decimal 0. Boa viagem. Após o SAP, dessa via para 2500 pés, falta para o serviço 366, gol 966, ajustou o time, turno 03. Negativo, 03, grato. Charlie Oscar, autorizado o táxi, chame na interseção para ingresso. Chamar na interseção para ingresso, chame Oscar. estabilizado 966. Quando 966 completo o sinal do procedimento RNAV, chame torre na frequência 98, decimal 95. 895, CF. Rio 966 na sua escuta, estabilizado. Oi, 966, querendo 06, reporte 5 milhas. Cadeira, vento 100 graus 8 mais. Ciente, 966. Passada 7207, desça para 2500 pés, o ajuste 1093, autorizada para o Serra Vitor 366. Autorizado para o segmento RNAV, reposto quando no Serra Vitor 366. Pode confirmar o que eu tenho condições de efetuar o RNAV? Mantenha a posição em aguarde, informe a aeronave já na curtíssima para pouso na 1-0. Gente aguardando, Charles Charles. 966, autorizado pouso pista 1-0, vento 1-0 graus, 7-9. Gente, condições 966.